as músicas que no passado fizeram sucesso, hoje você curte aqui. Nossa Senhora, manha. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Segunda parte do CD chegando. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar. Chega, Maurício, se arrepiou, rapaz. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Bora dançar, bora. Tanto assim. Bora, Gutinho Boneza. É por você. E canto Leandro Calçados na área, bora, anjo! Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. E agora? É por você. E canto. Alô, Roberto do Frango. Pode tudo transformar. Alô, Renato do Frango também. Pode tudo se perder. E aí, Charcuda, vai pra cima. Pode o mundo virar contra mim. Tá sendo de junho aí, ó. Aconteça, seja lá o que for. Cada dia que passar, eu quero ainda muito mais. Seu amor. É por você que canto. Que canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim, aconteça, seja lá o que for. Bora, Amélia! Cada dia que puxa um aí, Amélia! Eu quero ainda muito mais. Maurício, cadê só Maurício aí, Maurício? Seu amor. Dá-lhe uma piscada aí, Maurício. Você. Que canto saudade. Bora dançar! Onde está você que nunca vem? Tantas noites sem poder dormir. Agora, Fabrício. Viro para o lado e ninguém. Alô, Chagre de Bernardo! Ninguém pra me abraçar, pra me cobrir. Quando me pergunto o que é essa dor que sinto bem aqui, o meu coração não quer dizer, só quer se enganar, se iludir. Oh! Finge que você nunca partiu e vive nesse mundo irreal. Se o meu coração não quer dizer, eu digo o motivo do meu mal. Saudade, Michel. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem, que saudade. E assim as noites passam sem você. Oba! Dona do meu tédio, o meu sofrer. Bora, Renato! Não aguento mais. Neguinho lá do Teroné com a gente. Ele é madame, hein, ó. Vida sem você. É 17, Michel, lá no Piedade. Quando me perguntam o que é. Bora, maluquino! Essa dor que sinto bem aqui. O meu coração não quer dizer. Só quer se enganar, se iludir. Finge que você nunca partiu. Bora, Paulo André, você e toda a sua família hoje curtindo o trabalho do Michel. Grande Paulo André, sempre quando pode. Tá comigo, tá do meu ladinho aqui, meu irmão. Paulo André, leva a galera sexta-feira lá pro bolé. É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem. Que saudade. É? É saudade, meu bem, é saudade. Que saudade, meu bem. Que saudade. É saudade, meu bem, é. Descascando. Você se faz de vítima. Ei! E só me vem com lástima. É pureza. Vem me fazendo. Aí, anjo, só na manha da aranha. Completamente estúpida. Bora dançar, charcuda. Você que foi tão lúcida e se tornou apática. Uma pessoa frígida, igual a uma máquina. Me acha sexo maníaco. Abraço a dona Dilma. Antipática. A mamãe do Paulo André, é verdade. Alô, dona Dilma, abraço do Michel. Romântica, pedindo seu calor. Meu coração não é de plástico e eu não sou de elástico. Vai, pijão! E nem tão pouco mágico. Só quero seu amor. Oh, saudade gostosa. Você se faz de vítima e só me vem com lástima. Vem me fazendo crítica. Completamente estúpido. Alô, Jacques de Iberá. Você que foi tão lúcida. Olha, Ivan, por ali, atrás dos balões. Fática. Alô, Fabrício. Bora, meu parceiro Pulidão. Loura digital. Igual a uma máquina. E aí? Me acha sexo maníaco. Um cara antipático. Quando te quero, romântica, pedindo seu calor. Meu coração não é de plástico e eu não sou de elástico e nem tão pouco mágico. Só quero seu amor. Me acha sexo maníaco. É saudade que você quer, então toma. Saudade. DJ Michel. Só. Quantos anos já vividos? Olha a mulher da terra fez. Simplesmente por viver. Quantos erros cometidos tantas vezes, repetidos por nós dois. Pai da Gisson, agora. Quantas lágrimas sentidas e choradas, quase sempre as escondidas. Alô, Silvio da Clube! Dois saber. É que o Silvio só lembra do Clube da Saudade, o antigo. Pra se resolver depois. Bora, Sheila! Quantas vezes nós fingimos alegria, sem o coração sorrir. Quantas vezes nós deitamos lado a lado, tão somente pra dormir. Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer. Quantas vezes nós dissemos eu te amo pra tentar sobreviver. E o que é? Aparências, nada mais. Bora, Leandro Calçado! Sustentaram nossas vidas. E apesar de mal vividas, tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe, rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Olha! Olha só o som aí, meu irmão. Fala, Amélia. Nega Juju tá na área. A nega do Pix. Quantas frases foram ditas com palavras desgastadas pelo tempo, por não ter o que dizer. Quantas vezes nós dissemos eu te amo pra tentar sobreviver. Aparências nada mais sustentaram nossas vidas, que apesar de mal vividas tem ainda uma esperança de poder viver. Quem sabe rebuscando essas mentiras e vendo onde a verdade se escondeu, se encontre ainda alguma chance de juntar você, o amor e eu. Aparências nada mais. É saudade da qualidade. Aqui com o Michel do Pureza, bora. Se fui eu que procurei, se um dos dois tem que sentir a paz e guarda, se alguém sou eu, se na guerra que venci. Bora, rebelde! Guardou meu açaí, rebelde? Que perder, se alguém sou eu, se fui eu que amei, só quem vai cuidar. Vai, neguinho, vai, neguinho. Sou eu mesmo, amor. Para mim, tá sendo dele. Se fui eu que decidi, se fui eu quem quis sofrer, amanhã quem vai ser? Sou eu mesmo. E agora, pureza? Você me amou, não sei, mas eu quero lhe dizer. Amigo da equipe toda errada com a gente. Você vai lembrar de mim sempre que beijar alguém. Se você sentir por mim o que eu senti por você, você vai chorar também do jeito que eu chorei. Fala, Fabrício do Amor. Se fui eu, nosso amigo Lucas Pison tá ali com as meninas de Outeiro. Sábado, o nosso encontro é na quadra prefeita. Aniversário dele e do DJ David. Vai ser pai dela. Se na guerra que venci, vamos ter churrasquinho grátis pra galera até 2 da tarde, viu? Se alguém sou eu, se fui eu que amei, só quem vai cuidar de mim. Também vamos ter o charque guisado com açaí, viu? Patrocinado pelo Lucas. Se fui eu que decidi, se fui eu. Não, maluquinho, não. Sofrer, amanhã quem vai se arrepender sou eu mesmo. Bora dançar, pureza! Ei! As músicas que no passado fizeram sucesso. Não falei o nome dela perto de mim. Não falei porque senão. Oi? Eu bebo de novo. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim. Mas eu não escuto com... Acho o patrão Leandro Calçados, o homem que tá de frente lá no Marizia de Outeiro. Ele e o Toninho, viu? Todo domingo rola lá no Marizia. Rebelde e o Toninho vai estar por lá, domingo, né? ninguém aparece pra chorar. Enquanto dos maestros, né? Pra cima então eu tenho. Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida, da coragem, braços de outro, seria um ébrio a mais do mundo apagar. Jamais pensaria em me condenar. E estaria assim como eu, quase louco. Bora, empresária Amélia. Bora, Michelene. Bora, Juju. Bora, Renato. Não falei o nome dela perto de mim. Falei porque senão eu bebo de novo. Só quer o pé. Tornei-me um ébrio por um falso amor que me arrasta pro fim. Todos me condenam por viver assim, mas eu não escuto conversas do povo. Sua amiga Paula também tá com a gente aí na mesa da empresária. Por amarga que estou passando, lá da loja Valentina Story. Minha cruz carregando. Como é que é? Ninguém aparece pra chorar por mim. E aí, Renato? Se aquele que me condena tivesse agora o amor de sua vida nos braços de outro, seria um ébrio a mais do mundo apagar. Oi. Jamais pensaria em me condenar. E estaria assim como eu, quase, quase louco. Sabureza! Não, não, não! Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Não, eu não quero embarcar. Atenção, garçom, não chega aqui com a média. Traz três pacotes pra ela aqui. Pelo espaço de um dia, eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar. Nossa família Afrisson, lá do Telégrafo, tá aqui com o Michel, aqui no Bureja, é meus vizinhos lá no Telégrafo. E morrer de prazer por uma noite só. Afrisson! Eu quero ser quem caminha contigo, eu quero ser quem te aquece na cama, eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro, eu quero ser a emoção proibida, a sensação. Bora, cachorrão! A mais louca, mais doce, atrevida. Ah, Paola, delegada. Olha o outro cachorrão aí ao lado, Denilson. Tá por aqui. Eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente, que se liga como um videogame de amor. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia. Eu não quero te amar pelo espaço de um dia. Eu não quero te usar e esquecer de você. Não, eu não Pareceu um cachorro. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. O que é que você quer? Eu quero ser quem caminha. Aí, Maurício! Faz ela trabalhar. Eu quero ser quem te aquece na cama. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Olha, Mila. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser. Mas quando? Emoção proibida. Você não tem coragem. Sou mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. Bora dançar, pureza! Sua história em cada sucesso. Como é aquele que o nosso amor vai passou tão de repente. Carequinha pegando a grandona. Sei um adeus. Vai der. Bora, carequinha! Fiquei tão sozinho. Ele é a charcuda. Aqui a lhe esperar. E agora fico tão triste, pois nada existe. E o amor? Sem seu amor, vem. Não fujas de mim, meu amor, meu grande amor. Espero que você volte, pois os meus braços a te chamar estão querendo abraçar o seu corpo com paixão. Agora fico tão triste. Vai, Fabrício. Pois tá triste. Olha o amor. Sem seu amor. Nossa amiga manda no Lago Zap. Tu é doida. Não fujas de mim. Deixa o cara, meu irmão. Meu amor, meu grande amor. Ei! Espero que você volte. Bem agarradinho com o Michel, sim. Pois os seus braços. Alô, anjo da noite. A te chamar. Papai do ano. Estou. Tá igual o Michel. Tu abraçar. 4 a 4. Com paixão. Do som, pai dela. Só na qualidade, né, mana? Um toque, um desejo, só o sempre vivo. Por esperteza, ela fala ao meu ouvido. Vai, negueira. Vai treinando logo pra piedade. Posso sentir seu toque macio. Alô, Jack da Davi. Diz que ele quer bem, traz o rosto sobre o meu. Mas já cansei, feriu meu coração. Ontem mais que hoje, te quis culpar. Cris Salazar, mais tarde deu um CD. Dos seus olhos lindos que muito amei. Doces momentos eu empolguei. Horas muito mais elas. Charcudas do Guamá, Jaburalina, mano, de boa. Hoje aqui no Pureza. Olha o Pureza, meu irmão. Vai, Purezinha. Patrão Pureza. Você mesma fez o último lance e não apostou. Grande Pureza e a tia Tereza. Fala, tia Tereza. Um pouco, nenhuma só vez. É só como o frio que apaga o raio. Parceiro, vida boa, lá do Badoval. Bora, Leandrão. Veneno sem coração. E eu sozinho virei a buscar liberdade. Ao achar, vou tirar de inteirinha do meu coração. Hey! Hoje já cansei. DJ Michel. E o meu coração. Ontem mais que hoje, eu sei. Te quis com paixão, te quis com paixão. Madrugada eu não dormi com você. Como é que dorme? Pensamento a insistir. Ela dá valor. E eu não durma sem falar contigo. Bora, Fabrício! Só liguei. Você liga? Liguei pra te dizer que eu te amo. E os momentos felizes nós passamos. Morrer irá morrer junto comigo. E agora? E ao dormir, sozinha estiver em seus lençóis, abrace o travesseiro e pense em nós. Na impressão irá sentir o meu calor. Nega Juju dá valor. Alô, Juju! Vá, agora já te ouvi, posso sonhar. Sentir as suas mãos a me afagar. Vivendo a paz desse amor. Dali Anjo. Segunda tem Palácio. A volta do Palácio. Como pode dois seres como nós viver assim? Louco por você, você por mim. Deixa logo um vale. Agora tão distante. Aí tá liberado. Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso. De mãos dadas caminhando no infinito. E pra sempre Salazar. Desfrutando desse amor. E agora, Pureza! E ao dormir. Sozinha estiver em seus lençóis. Abrace o travesseiro e pense em nós. Vai chorar, Fabrício. A impressão irá sentir o meu calor. Vá, agora já te ouvi, posso é saudar. As suas mãos a me apagar. Vivendo a paz desse amor. Só aquelas apaixonadas pra você. Durante muito tempo em minha vida esperei por você. Olha as meninas de outeiro, papai. Te via nos meus sonhos, nitidamente. Maurício, ô besta. Esse nosso encontro casual não foi acaso nenhum. Ei! E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Saudade, vai. Te procurava, te desejava. O cachorrão tá com tudo hoje, hein? E toda noite sonhava. Cachorrão, deixa a energia um pouquinho pra quinta-feira, viu? Eu esperava. Ei! Por esse encontro há tanto tempo que ao primeiro olhar eu te amei. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Eu sinto que você há muito tempo esperava por mim. Vivia nos teus sonhos, nitidamente assim. Como agora? Como é que é? Esse nosso encontro casual não foi acaso. Olha a nossa amiga Leiva. Ela chega que chega, Leiva, Leiva. E nem o destino marcou nosso encontro aqui. Somos apaixonados! Duas pessoas que se. Olha o DJ Jean, tá na área! E se procuram a casa. E aí, Jean? Se encontrando. Você sonhava. A Ninha do Amor já com a gente. Bora, Ninha. Há tanto tempo que ao primeiro. O DJ também faz parte do quadro aqui da galera, dos DJs que comandam o Pureza. Bora, Jean. Uma explosão de sentimentos, um grande amor no devido tempo. Você chegou no momento certo. É bom olhar e te ver. Duas pessoas que se desejam e se procuram acabam se encontrando. Você sonha. Do meu coração. Galera, dá valor, meu irmão. Lembro que ele estava aí. Fala com o André, a Ruane, a Franci. Fala, o Éder. Vai, Amélia. Canto agora só pra te avisar que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém. Você sentirá que eu posso ser de outra. Quem sabe cantar, canta aí bem alto, quero ver. Vai, né? Eu já refiz meu caminho tarde demais. Você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Olha o casal original. Bora! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu corpo. Alô, Deca do Barão, tá com a gente! Lembro que ele estava inteiro direito enquanto existia a ilusão. Vai, Amélia. Tô ligando agora pra te avisar. Olha só. Que por não pode falar, né? Pois é. Estou apaixonado por um. Alô, Bulidão! Você sentirá. Você é a Loura Digital. De outra pessoa. Tá tarde. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho. Tarde demais. Ei! Você já perdeu meu carinho. Estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Tarde demais. Eu já refiz meu caminho, caminho. Oba! Tarde demais. E a Burezina? Você já perdeu meu carinho. Bora, Michel! Por isso estou passando. Michel! Pra te dizer que é tarde demais. Viradina! Cada passo seu, cada movimento, a todo momento só dá. O homem do Afrisson, a gente. Em meu pensamento, quando a noite vem, ei! Quando sopra o vento. Meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? Pega GPS. A cada gesto seu, eu estou lá. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa a distância percorrer, eu estarei nos seus passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Essa noite eu não dormi. Ah, desgraçado. Só pensando em você. Alô, Shaque Liberado! Desculpa. Vou trabalhar, vou trabalhar. Um abraço. Um pedaço do infinito. Bora, Amélia, bora trabalhar, Amélia. Beijos, abraços e gritos. Ponho estrelas no teu corpo. Ponho o sol na minha vida. E aí, Juju? O Apolo quer um pix. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. É gostoso demais amar você. É gostoso demais tanto prazer pelo bem que nos faz. É gostoso demais fazer amor com você. Saudade. Eu me dediquei demais no amor, no amor que eu vi nascer. Pois você disse que carinho. Casa original. Precisava como eu. A menina do Renato, hein, meu irmão? Flores vi então surgir. Tem a de aranha aqui, eu acho. O sol nascer como a canção que chega e faz feliz mil corações. E assim sonhei demais, mas tão breve. Tão breve você vem dizer que gosta. Gosta de um outro alguém e não olha. Renato Saudade, o moleque doido do Cineral. Que me deu. Bora matar frango! Sou tão simples e tão simples é a solução. quando luas num sorriso cativante. Vai, anjo! Encurtando mais. Aquele caqueado, vai! Despindo a ninfa mais nua. Oi! Tomando fera por fera. Cadê? Testa! No entanto, és tão bela quanto fera criatura. Tens garras de carca. Aê, Maurício! Corpo de fruta madura. Ai! Olhos de serpente. Bora original! Como é que é? És todo mal na semente que desejo. Aquela dança de palco agora, vai. Desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal. Alô, Sacuda! Se estou errado ou certo, sabe, sou eu mais ninguém. Nesse mundo dos incertos, és um mal que me faz bem. No entanto, és tão bela quanto fera. Só uma rede agora, hein, meu irmão? Tens garras de carcara, corpo de fruta madura. E o quê? Olhos de serpente. És todo mal na semente que desejo em mim brotar. És a sede mais ardente que se fez um jardim no meu deserto. Se estou errado ou certo, sabe. Anjo da noite, o papai do anjo. Nesse mundo dos incertos, és o mal. Ei! Internacional. E aí, neguinho, como é que é, meu irmão? Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top. I took a trip on a sailing ship and when I reached Jamaica I made it stop. Amélia, vai. Oi. And at the market you can hear all the children humming to a man. A free song. Plenty rise and fish are nice and the rum is fine any time of the year. But I'm sad to say I'm on my. As meninas da terra firme. Tá aqui no Pureza, Michel. Mas as meninas do Guamá também com a gente. Alô, Leandro Calçado. Tati da DF, a Jô. Daqui é o Michel, obrigado, Tati. Olha a dançarina aí, a pó. Vai, olha, Maurício. Hey! Alô, Salazar! Nossa Cristalazar! Demi Rus! Alô, Pedrino! Ever and ever, forever and ever you'll be. É que o Renato já ia e não vai mais. Agora ele vai pegar o barco das seis. Ever and ever, forever. Caçador, olha as meninas de Outeiro já com a gente, invadindo aqui o Burezina, é o Iterlan. Deca do Barão e a Sussu do Guamá. Take me far beyond imagination. You're my dream come true, my consolation. Ever and ever, forever and ever, be the one that shines. Olha, pessoal, quiser um jumentino, você encontra lá na MGM, viu? Dá uma caixa pra ele. Ali da Nacional! Your love is as high as a bird in the sky, and I need you. My love's gonna last till the day that I die, for I need you. I'll never say no to the love that I've known, making me feel so happy inside. It walks on the ground and I need you. What more can I say, for with each passing day, girl, I need you. Olha, de mal coragem com a gente. My love grows and grows and alô, mini Tassinandê. I need you. É pra dançar recordando pureza, meu irmão. I'll never say no to the love that I know, making me feel happy inside. Cineral. And heaven I found, it was Som do amor. Aguarde. Ao de lá del bene più prezioso, ci sei tu. Olha a Leiva. Sonho più ambicioso. Olha a Leiva, tá com tudo hoje, olha. Patroa Leiva. Le cose più belle, ao de lá delle stelle, ci sei tu. Più profondo ci sei tu. Vai pra cima, Fabrício. Nei limiti del mondo ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Al di là ci sei tu. Flash, flash, flash. Vem me ensinar como se amar. Vem, vem, vem, me faz feliz em minha cama. Alô, pureza! Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca, te desejo, meu amor. Quero você num longo beijo. Amor e loucura. Ah, e aquele amor. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alô, vida boa. Loucura, deixa ela, vida boa. Ah, ah, ah, ah. Ei! Amor e loucura, amor, amor. Sinto-me presente em sua mente. Sombra que se faz além do dia, pois me queima ardentemente um sentimento aceso, meu amor. Quero você num longo beijo, pois me queima ardentemente um sentimento aceso. Meu amor, quero você num longo beijo. Amor e loucura. Amor e loucura, amor, amor. Está me ouvindo? Vai, Fabrício, puxa, puxa. Agora estou pedindo pra você voltar. esqueça. Se te magoei, só você amei e sempre vou amar. E aí, meu amor? Amor, só você eu quero. Olha a moda doidão. Meu grande amor, te espero. Só presta ciência. Meu amor, te peço, não me deixe assim. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Olha a dançarina aí, ó. Tentei te esquecer e não fui capaz. A frição. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Alô, Maurício, bora! Amor, Leiva. Só você eu quero. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Nosso parceiro Dega do Barão. Bora, Dega! Ali do rock aí, ó. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer. Se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher. Ai, puxa, Fabrício. Juro, vou te dar um mundo de emoção, encher de muito amor esse teu coração. Para, Bijão! Parar com essa vida louca de arranjar dinheiro pra investir na bolsa. Vou arranjar mais tempo pra fazer. Olha essa mozinha. Na minha menina. A menina chorona. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. Eita, babá! E eu um fruto, ei, já colhido, quase murcho, vou renascer à sombra do teu esplendor. Como é que é? Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher, vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você, menina. Menina linda, tu és um botão em flor, desabrochando para a vida e para o amor. Um fruto já colhido, quase, quase murcho, vou renascer a olha, casal do teu esplendor. Simba Original e a Valéria, menino, esse mês completando 5 anos de Cineral, viu? Quiser casar comigo, ser minha casal completando 5 anos de Cineral. Já mais tempo pra fazer. Onde tudo começou, carinho, onde eles se conheceram, menina, foi na aparelhagem do amor, meu irmão. Manda ver. Bora, Leiva! Parece. Parece até mentira. É.

eu não presto, mas eu te amo. Oba! As meninas de Otério com a gente. Eles vão. E o Lucas Pijon. Sábado, aniversário dele na quadra prefeita. Vão dizer. Olha, separa aquele jabá. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas. Esconde do maluquinho. Amo. Dá valor. Para anjo. Fui na cidade. Onde? No interior. Vai. E nem assim eu encontrei o amor. Para cabine. Chamei, gritei, fiz peregrinação. Botei anúncio na televisão. E aí? Meu bem, desde que você foi, não pinta ninguém. Não pintou mesmo, né, velho? Meu bem. Ele fez uma macumba pra ti, viu? Tem pena de mim. Igual você, meu bem, não mais existe. Eis o motivo porque sou tão triste. Foi da forte. Eis o motivo da procura em vão. Em jornal, rádio e na televisão. Tá aí, meu bem. Desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem. Posso fazer pra você voltar pra mim? Essa busca inútil precisa ter um fim. Não dá mais pra viver assim nessa solidão. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais não. Como é que é? Fui na cidade, no interior. Que nem assim eu encontrei o amor. Olha o WK, rapaz. Fiz peregrinação. Ah, desgraçado. Tem anúncio na televisão. Tá aí, meu bem. E o quê? Desde que você foi, não pinta ninguém. Meu bem, tem pena de mim. Fazer casa original voltar pra mim. 5 anos de Cineral aí. Essa busca inútil, ei, precisa ter um fim. Não dá mais pra viver assim nessa solidão. Sem você, meu amor, não dá pra viver mais não. Lembro com muita saudade daquele baile, Leandro, onde a gente dançava. Leandro Calçados lá, onde a gente ia mesmo é pra se abraçar. Construção com laque no cabelo, ainda tá aqui. Vestido rodado, irmão. E aquelas anáguas com tantos babados. E você se sentava só pra me mostrar. E tudo que a gente transava eram 3, 4 cubas. Eu era a raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo ter de minhoca. Uma. Lá do pirulito da Chiquinha. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, aquele broto. Alô, Fabrício! Ia me abraçar. Do rock. Quando a orquestra tocava Bésame Mucho, eu lhe amava. Fabrício, só sobrou elas aí, vai. Seu busto dentro do corpete, querendo pular. O resto abandonou. Eu todo cheiroso a Lancaster e você a Chanel. Eu era um menino, mas fazia o papel do homem terrível só pra lhe guardar. E tudo que a gente transava eram três, quatro cubas. Eu era raposa, você era as uvas. Eu sempre querendo seu beijo roubar. E por mais que você se esquivasse, eu tinha certeza que no fim do baile, na minha lambreta, contente pra casa eu ia te levar. Ela passa o dia inteiro ali do meu lado. Trabalha comigo e se fico cansado, pra cima, me ajuda nas coisas que devo fazer. Como é que é? Por descuido ou não, suas mãos sempre tocam nas minhas. Toca, Amélia. A emoção faz meu corpo gelar e vibrar de prazer. Alô, Shaque! Muitas vezes sou eu quem atende o seu namorado. Égua, só matinha. Foi engano ou ligue mais tarde, eu penso em dizer. Só presta porra, eu vou abrir. Mas meus olhos procuram por ela e contrariado eu escondo a tristeza e sofro calado, morrendo de ciúmes. Digo é pra você. E assim um castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. E assim um castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme com outro rapaz. Acredito que ela espera a minha cantada. Se chamo seu nome, ela atende apressada e fica encantada olhando pra mim. Saudade. Ansiosa ela fala. As meninas da Terra Firme aí. É sexta-feira. E aí, negão? Mas não sei se ela vai dizer não. Sua amiga Tati. Vai dizer sim. É fuga, Tati, é? Não, né? Não digo nada. Tá tudo certo. Fiz até segunda-feira. Até segunda-feira eu respondo e finjo sorrir. Abraço, amorzinha. Amigo Luizinho da Bike. Aquele... O amigo Pijon e as meninas lá de Oteira. Sonhando as palavras. Sábado é nós. Que ando ensaiando. Não tive coragem. Não me decidi. E assim um castelo de sonho que fiz com amor e carinho, sem ela desfaz. Eu dormindo sozinho, ela dorme. Olha quem tá aí, a toca da Santana, meu irmão. Mais um fim de semana que vem e que vai, e de novo a saudade que entra e não sai. Outra vez até segunda-feira é tempo demais. Segura a saudade. Eu fiz um mundo melhor. Jack da Terra Firme com a gente. Fiz pra você e pra mim. Puxa, puxa. Fiz sem asfalto. Aí o Fabrício fica doidinho, olha. Sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Olha aí, Leiva aí, Fabrício. Vem ver comigo, amor, vem ver o céu, vem ver a flor, vem conhecer a nova cor da vida, vem ver o sol se pôr. Sua amiga Vitória, lá do Afrisson. Faz um tempão que ela não sai. Amor, e hoje ela tá endoidando. O sol já vai se pôr. Esqueça o mundo, esqueça a dor. Ei, ei. Vem se entregar. ao sol que vai se pôr. Saudade. Bora, Amélia! Sem asfalto, sem ambições. Lá não tem guerras, tem só crianças brincando e chamando por nós. Vem! Vem ver comigo, amor. Vem ver original. Vem ver a flor. Vem conhecer 5 anos de incinerar a cor da vida. Vem ver o sol se pôr. Saudade. Vai, uma coragem. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Quero alguém que tenha o coração que seja como o meu. Como? Sozinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste. Alô, Terra Firme! Tenha muito amor pra dar. As meninas da Terra Firme. Que me dê muita força e me ofereça o colo naquela hora, na hora de dormir. Alô, de neném. É de neném. Já estou cansado. Ele tá pensando na magrinha, na magrinha. De tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira. Olha aí a bola, o Maurício tirando o baralho. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar, que me dê muita força e me ofereça o colo na hora de dormir. Já estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho pra você recordar. Alguém a quem eu ame, que não me deixe triste, que tenha muito amor pra dar. Tá de férias, Amanda? Até quando? Que me dê até quarta-feira força e me ofereça o colo na hora de Pai Del. Dormir. Vale, Ivan! Na hora de Concha! Aquela cor

nossas brigas por ciúmes não posso esquecer. A saudade desse tempo é tão imensa que se faz presente em história. E o que? Em canções.